torre? Confirmação 3. Total 9908 decolado, 59, sendo controle 119, última 8. 198, 9908. Ciência, então, o senhor quer então do pátio 3 fazer reboque até onde? Entendi. Pátio principal, posição 09, até o pátio 3, posição 09. Ciente autorizado, então, do pátio principal até a posição 09 do pátio 3. Afirmativo, desço para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 3.000. Ajuste no 0 no 5. 300. Estabilizado no localizador 5809. Emissor em 1 no 8, decimal 62. 186, obrigado, 5809, boa. Torre, boa noite, é o F5809, está baixado, gravado, fui elétrico. Objeto 5809, autorizado pouso, oficial no 0, vento 120 graus, 062. Autorizado pouso, 5809. Estimativo, projetado. LS-3600. Chame torre 1 no 8, decimal 62, 3600. 862, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Tá 3600, tá na final da pista 1-0, tempo do trem baixar e travado. Então, 3600, boa noite, se conseguir aproximação, a pista livre. Na escuta, está 3600. Objeto 5809, no sol 08, líder direito autorizado, ingressar Alfa Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa Kilo, pátio 3, 07, 5809, obrigado. 288. 310-288, 9908. 2, desça para 2 mil pés, ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, departamento estabilizado para ele. Salvador, boa noite, após call 020, gate 1-1, request push and start. Salvador, 020, clear the start. Report ready for taxi. Air push and start, call you ready for taxi, após call 020. Salão 3600 no Salão Azul, 02 autorizado em livrar à direita, táxi via Alfa, Juliette, posição 09. À direita, Alfa e Juliette, posição 09. Salão 3600 se considera autorizado Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa e reporta antes da Juliette, para 3600. Salvador, 2014. 3 mil pés, zona 62, 5 3 mil pés, zona 62. O ajuste em Salvador permanece 2014. 2014 ajuste, autorizado até 2000. Foco de departamento estabilizado no S3 ou no 52. Juliette, 3600. São 3600, mantém posição. Mantém posição, 3600. Salvador, conhecimento como término do reboque do TAM, mais que a Delta. Parte 3, posição 9. Ciente, TAM. São 3600, autorizado ingressar na Juliette, posição 09. Autorizado ingressar na Juliette, na posição 09. 3600. O Galdino se desvia, informe para esses embates. Tu, 3-3, total on board, aeroporto São 0-2-0. Agora de copy. O Galdino se desvia, aí... We copy, send my footage. Opposition airport call 020. Legal 020, Cleared Taxi, report holding point 1A10. Yeah, taxi, report holding point 1A10, aposto 020. Complete o nosso metrô Reno no 8612. 86, até daqui a pouco, beleza. Certo. Salvador, uma boa noite, TAM 3152, aproximação final, posição 10, baixa trava. TAM 3152, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 079. Sete, autorizado pouso 10, 3152. Bora, meu pupilo. Bora, menino. Bom fuzil, gente. Abração. 613, call Cadence, clear bomb for arrival, fly direct to Pelo. Descent 4000 feet, PNH 1014. Portal 020, please line up and say, maintain runway 10. We are line up and maintain runway 10, portal 020. Então, 3152, no solo 22, vira direito, autorizado Alfa, Fox, Alfa Juliette, posição 08. Então é Alfa Juliette, posição 08. E o Dinei, vocês vão pro hotel ou vai voar ainda? Não, estamos indo pra Maceió. Pra Congo. Não. Portugal 020, clear to take off, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. We have to take off runway 10, Portugal 020. Salvador, cordial, boa noite, Gol 1805. Gol 1805, boa noite, estamos em identificação, a chegada é a Mari, desceu 050, redução indicada 2409. Chegada Mari, 149, 805, desce até? Ao 50, 050. Para o 50, 805. Portugal 020, Air Barnett, 24, contact control, 119, decimal 8. 119, decimal 8, boa noite, Portugal 020. Control Salvador, boa noite, Portugal 020, 50,700 feet, book departure, Zipa transition. Portugal 020, radar contact on the departure, climb by the level 370, book a departure, descend. Climb level 370, book a departure, Portugal 020. Falcon 6258 estabilizado. Afirmativo, o aeródromo Avenida. 6258, o Xaner completo, estamos fazendo 862. 862. Boa noite, o Xalé 6258. Xalé 258, sua coxa de pouso. Firme para o 6258. O Xalé 6258, cheque de trem. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 082. Autorizado pouso, negativo, embaixo travado. Reporte com tempestade travada.